chorando porque invadiram sua coma. Se eu vivo deitada gritando, eu não quero ir pra escola. Cê vê a mulher brigando com o marido alcoólatra. É foda, vou dar um rolê e volto outra hora pra ver se a mente controla nesse tempo que rola. Aparelho, uma banca, paralelo, jornal, me dei mal, porque eu destaque era uma chacina que espirrava sangue. O folha do notícia é foda, esse modo de vida pra mim não dá. Vou procurar um lugar tranquilo pra assassinar. Preciso cuidar da minha coroa agora. Vou abandonar o crime e dar início a uma vida nova. Vou começar a outra caminhada. Voltar às aulas, trabalhar antes que os ratos conquistei meu espaço a bala. Antes que a minha coroa veja o meu corpo crivado de bala. Oh,